deixa pra mim, já que enfim se trombamos. Mundão rodou, tempo passou e nós não paramos. Unidos pela vida, mas na corrida do rap. Refrões e melodias, timbal, baixo, boom e clap. Vivendo a história, afazendo a memória, tornando dias de trabalho dignos de glória. Pra mim a vida é sentir falta, a vida é querer mais. O Zeca deixa ela levar, eu agradeço o que ela traz. Pouca coisa sobra, anos virão momentos, amores virão amor, o som vira um sentimento. Perdas deixam saudade, brigas trazem coragem, decepção traz frieza, tristeza traz malandragem. Juntos pela amizade, torcendo pra que não acabe. Deus uniu os rimador, o que planejou só ele sabe. Grato pela lembrança e semelhança sonora, o tema é vida, minha é o rap, pode ligar a qualquer hora. A vida é ser estar, é querer, é sonhar, é perder, é ganhar, é sofrer, é amar, é saber que um dia, sobretudo terá que provar e guiar lá mais. Se o tempo mudar, e o sol não brilhar, se o céu desabar, e o chão não saltar, eu vou acreditar que o justo virá pra salvá-la. Eu cansei do fardo pesado, abracei o jugo suave. O único peso que carrego comigo é o peso dos graves. Então tira a trave, repare pra que seu mal não se agrave. É mais um rap pros moleque e Ed, aperta o rec grave. Se as portas estão fechadas, cê sabe quem tem a chave. Escave seu pensamento e seu sentimento destrave. Mil rimas, beats, refrões, levando informações, invadindo mentes, ouvidos e corações. Quem se opõe e compõe a verdade em canções, porque não são só cadeias que servem como prisões. A liberdade não tá limitada ao que diz a cúpula. Forte é quem me dá o norte e eu dispenso bússola. Meu verso esmigalha as algemas do seu espírito. Sou crítico, mas porém sincero a cada ritmo. Lírico na poesia que provém do íntimo. Louvor e gratidão pela vida, o único digno. A vida é ser estar, é querer, é sonhar, é perder, é ganhar, é sofrer, é amar, é saber que um dia, sobretudo, terá que provar lá.